Mandelão dos Fluxos. DJ Impecos. Marcos Mandelão. E aí, vocês estão preparados? youtube.com/DJ Gabriel Tira e ative as suas notificações de vídeo. Nem melhor, nem pior, apenas diferenciado, debochado bruxo. DJ Gabriel Tira, o som que bate mais que lutador de UFC. Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Fluxos.